torre 118.95. Tan 3152, desça após ETAP para 2507, reporte ao 2366. Após ETAP, Tan 3152, após ETAP 2500, com Runo 095. Azul 2713, desça para 4000 pés, ajuste no 015, reporte em condições para cancelamento do voo IFR. Europa 084, go ahead. Europa 084 is canceling. Unit 1214 will be ready 5 for Madrid. Roger, wait just 30 seconds for clear. Pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós. Grupos na 10628. O 098, fica atento ao Boeing da companhia no portão 5, efetuando o pushback para a entrada do pátio 3. Se possível, ingresso a Juliette, portão 03. Juliette 03, 520, é 1098. Salvador, o voo 1868, pronto, táxi, que é o B127, 2 horas e 57 de autonomia, alterna Salvador. Voo IFR cancelado agora ao 0134, desça para o 1500 pés, ajuste no 015, remoto visual com o campo. Ok, descendo para 1500 sobre o VFR, azul 2713, depois fará visual agressando perna do vento, pista 10. Europa 084, Europa 084, ready. Copy. Go ahead, Europa 084. 084 clear from Salvador to Lima Echo, Mike Delta. Via Upper Zulu 10, Natal. Then Upper November 873, Vunok. Then Upper November 870, Intol, and then as filed. Flight level 370 initially. Puka departure, then ZPAR transition. Departure runway 10 after departure, left turn, squawk code 5123. And departure control frequency 120.80. Mike Delta via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873 to Intol, the Federal Route 511370, Puka departure, PIPAR transition runway 10, after departure left turn, booking 5123, frequency airborne 120.8. Boa noite, CNMA 074, transfere informação alta. Xané 6074, acione identificação, desça via, chegada Mari, para o nível 060, ajuste no 015. chegar a nave para o 060, onde estou, Cortiné, 6074. Alguma velocidade recomendada, senhor? Desça conforme a via, o Xané 6074. Conforme, 6074. Xané 258, Alfa. Xané 258, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. De meia dúzia de milhas. Boa noite, está 3152, pouso autorizado. Pistão no 0, altímetro no 0, no 5. O vento no 40 graus, com 08 nós. Está 3152, pouso autorizado, 1 a 0. Azul 6908, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 080, ajuste no 0 no 5. Ajuste no 0 ou no 5. Do 2713, confirme visual? Visual, senhor, descendo para 1500, mas vai entrar na perna do vento agora. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre, frequência 118.95. 1895, obrigado pela força. Torre azul 2712, visual, ingressando perna do vento da pista 10. 2713, ingresso perna do vento. E aguarde autorização para girar base. Ok, está ingressando perna do vento, azul 2713. Torre Salvador, boa noite, 168, ponto de espera da 10, boa noite. Paz, boa noite, 68, autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, boa noite, 68. Xané 6074, desço para o nível de voo 050. Descendo para o 050, 6074. Azul 6908, desço para o nível 060. Zero, Recife, 6905. Protegimento correto, chame pronto o portão para a remota 612, Romeu do Paz 3. Chamaremos pronto, 5975, amarrando 3 horas. Salvador, boa noite, passarelo 2224, informação Alfa. Passarelo 2224, acione identificação, voe na proa de Mari para a chegada da Mari, ajuste no 0 no 5, informe unidade descida. Ok, já estamos no ideal descida, voando na proa de Mari com a informação Alfa. Passarelo 2224, desço para o nível 080, ajuste no 0 no 5. 080 no 0 no 5. Passaredo 2224, vetor para o sequenciamento, curve à esquerda para o A060, seu limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 060, limitado para 280 de Salvador, 2224. Passaredo 2224, é o número 5 na aproximação para pistão no 0, desça com velocidade máxima de 2209. Positivo, vamos descer com 209 então, aqui já estamos na proa 060. Gente. Oi. Já. Trouxe. Alô, boa noite. Boa 1170, autorização Campina Grande, informação alfa. Boa 1170. Autorizado, se abra aqui no Golf, via peso 1-0, Neumo, restante conforme. Nível de voo 350, saída Pulca, transição Zipar. Decola da pista 1-0 com curva esquerda. O código transponda ao 5125 e o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Decola 350 para decola da 1-0 com da Pulca e Zipar. Desce a tampa do 1-0 e uma forma do 9. 1-2-5, transpondo 208 ao controle. Tá no... Europa 0-8, Fortaxi. Número 24, 1-9-0. 1-9-0, contingimento correto, chame pronto para chegar com acionamento. Chama na próxima. Europa 0-8-4, prove detect until holding point runway 10, there contact 1-8-1-9-5, and altimeter 7-1-0-1-5. Clear to taxi, holding point in runway 10, say again the rest, please. 3152, ingresso Juliette, portão 02, agilizando, por gentileza. Vai agilizar para o 02352. Aeroporto 084, approved taxi until holding point runway 10, via India. There, call tower Salvador 118.95, on altimeter setting 1015. Okay, now much better, thank you. Clear to taxi, holding point in India, runway 10, then tower 118, decimal 9 or 5, QNH 1015, Europa 084. Roger, watch for Airbus 320 of Tung Company, parking on gate number 2. Roger, Europa 084. Para a chegada à malha, ajuste no 0 no 5. Desce para o nível de voo 080, o ajuste permanece 1015, inicie redução de velocidade para 2309. Mário 080. 224, desce para o nível 060. 060, 2224. A 1908 mantém a ITAP, é o número 3 na aproximação. Vai seguir tráfego um Airbus 318 agora 10 milhas à sua frente com ground de 230 e reduzido. Pode ITAP está autorizado para o 366. Pode ITAP 366. Na 6074, inicie redução para 1809, vai seguir tráfego Airbus 320, 8 milhas à sua frente com grau de 170 e reduzindo. Reduzindo 6074. Passando 66, eu estou 3398. 3398, complete a final e chame torre, 1895. 1895. Damari, para o nível 090, ajuste no 0 no 5, inicie redução de velocidade para 2309. identificou, chegando a Mari, descendo para o 090, com 1.500 no ajuste, e reduzindo para 2309, no campo 062. Carregador 1908, pode ser até o 050. Até 908-050, após Itapes, está autorizado descida para 25000-PES, ajuste 1500. Azul 6908, inicie redução de velocidade para 1809. Palmo que irá seguir o tráfego Airbus 318, 8 milhas à sua frente com ground de 1180 e reduzindo. Passaredo 2224, 33 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na Porto Serra Vista 366. 366, reprovando 2224. Já 3398, altímetro no 0, no 5, vento no 40 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Positivo, como é 15, livre pouso no 0, até 3398. Siga. Qual a sua velocidade indicada? 200, como informado. Gente, se é o número 3 na aproximação, tem como incrementar a velocidade? Positivo, para quanto será que é? Pode incrementar para 220 nós? Agora, aumentando para 220. Azul 2534, detou para o sequenciamento, curva à esquerda para o 0110. Seu limite a radial 280 de Salvador. 0110, é, radial 280 de Salvador. Estabilizou a RNAV 106074. 6074, complete a final e chame torre 118-95. 295, Iago, boa noite. Azul 6908, complete a redução para 1709. 1709. Canal 6074, continua a aproximação, guardando pista livre, número 2, altímetro 1015. Aguardando 6074. 2224, desça para 2500 PES, ajuste no 015, está autorizado a RNAV, reporte Serra Vista 366. Seu 2500, 615, vai reportar o 366. Azul 2534, informa o tráfego 1 hora, 13 milhas, rumo oeste, 1 ATR 72, cruzando 070 em descida. Informa que irá seguir o tráfego na aproximação para a pista 10. Copiou o controle? Negativo. Azul 2534 copiou a informação de tráfego? Negativo, senhora. Informação entrecortada. Negativo. Informa o tráfego 1 hora, 1 milhas, como oeste, 1 ATR 72, cruzando 070 em descida, com velocidade de 200, informe que irá seguir o tráfego na aproximação. Afirmativo, está reduzindo o efeito do tráfego. Gente, inicia a redução de velocidade para 2109. Estabilizou a 1908. No 6908, reduz a velocidade para aproximação final. Trato anteriormente informado, está 5 milhas à sua frente. Complete a sinal e chame torre 118.9. Sistema 5, reduzindo a 6908. Plano 868, Recife 126.85, secundário 12545. 2685, 2545. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 6908 agora. Tá na 6074, pouso autorizado. Pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, Xané 6074. Azul 2534, 27 milhas oeste de Salvador, reafirma a navegação na Proterra Vista 368. Terra Vista 368, Azul. Antes da Juliette, estando 3398. Ingresso a Juliette, portão 07, estando 3398. Juliette 534, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, a partir do Serra Vitor 368, está autorizado o procedimento da RINAVE, reporte estabilizado. Sol 366, distância 2224. Gostaria do 2224, complete a final e chame torre Salvador 118.95. 295, boa. Salvador, boa noite, passaria 2224, 366. Na aproximação, reporte serve do 372 com trem checado, passaria 2224, altímetro 1014. 2224. Canar 6074, solo 54, à direita, agilizando solo 21, decimal 9, boa noite. Lembrando, agilizando, boa noite, obrigado. Azul 6908, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 30 graus com 08 nós. Livre pouso, pistão 0, azul 6908. Táxi, chame táxi, 5975. Autorizou, chame táxi, 5975. Solo, Carlos Rolão, muito boa noite, Xené 6074, liberou. Xené 6074, Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, livre. Alfa Kilo, parte 3, 3 Lima, boa noite, obrigado. 68 para o procedimento RNAV, vai seguir tráfego da companhia 11 horas, 1-2 milhas, cruzando 060 em descida. Seguinte, pode estar, tem a vista 368, seguindo o tráfego da companhia que está muito perto, 0-0-6-2. Então, deixando a posição 3 livre, e o 5 9 7 aeronave do Xané aguardando posição 3 Lima do parte 3. Plano 228, a sua identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 014. Chegada Mari para o 050. 019, 090. 050. 050, pode estar, só 062. 22224. Altímetro 1014, o vento 1140 graus, com 08 nós. Tem pouso autorizado, pista 10. 2024. O 4062 está autorizado a descida para 4.000 pés, ajuste 10 no 5, reporte estabilizado no procedimento RNAV. 4.000 no 0 no 5, azul 4062. Fazer 8-4, you have inside the traffic on short final order 10. Hey, firm, order para 084. After the landing traffic, after the traffic, clear to line up and wait, runway 10, Alpha 084. Behind the landing traffic in short final, line up and wait, runway 10 behind the Europa 084. Roger, and expediting your maneuver. Na aproximação, fórmula 2330, ingressando para a decolagem da pista 10, em aproximação, reporto no Serra Vitor 372, com o trem checado, aguardando autorização de pouso. Altímetro 10, 14. Pode sair agora. Salvador, Rio 5975, para o táxi 04 a bordo, temos 3 horas e 30, alterna Teresina. 62, ciente, complete a final e reporte Serra Vista 366. Ciente, é, completa a final e reporte o 66, o 62. 084, cleared for departure, runway 10, the wind is 130 degrees with 08 knots, cleared for takeoff. Azul 4062. Boa noite. Passando a retaguarda, após será autorizado abaixo. Ok, então está aguardando a autorização, estamos no Rio, passando. 120.80, have a nice flight. 120.80, Europa 084, vai. Approach Azul 4062, reporte hábito 372, com trem checado, altímetro no 014, aguardando autorização de pouso. 014, aguardando a autorização, 4062. Foco de parte. Foco de parte, o level 370, Europa 08. O 74 autorizado que estiver em estacionamento tira o táxi. É o 1170? Isso, 1170, autorizado tira o táxi. 1170. Boa noite, Vilso. 975, mantém o ponto de espera. Não, mantém o 975. Correto, 098, aguardando o push, a nave da companhia já está finalizando o push no setor. É, aguardando sua autorização para o push de acionamento, 098. Bom, no 228, após ITAP, vou encerrar a vista 366 e desça para 2500 pés, ajuste 10 no 5, autorizado RNAVE, reporte hábito 366. Positivo, depois de ITAP, voa para 366 e desça para 2500, já do 10 no 5, reportará 366. Autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no 975, posição, portão previsto 01-2664. Confirma. Posição, portão previsto 01. Tem que tomar cuidado. Solo 06, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, livrando direita, azul 4062, boa noite. 1970, PA2180, autonomia de 6:50, contabilidade para tarde. Bom, 1170, autorizado táxi, direita via parte principal. E Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-4. Ok, está autorizado via Pat India, Pantistar 18954, obrigado, 2014, no nome que acerta. Azul 2534, ingressa no Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, 2534. Saulo, Azul 462, em propício, boa noite. 4062, boa noite, Alfa, e mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Azul 4062. Paulo, aeronave da Azul está passando exatamente nesse momento a retaguarda, prosseguindo o portão 1. Assim que a mesma liberar, autorizado. Isso, vai coordenar o pessoal aqui para passar aqui do Azul, autorizado, obrigado. Para não abrir. Quando Serra Vista 3, tem a senha visual com a 0122. Só 1228, completa final chame torre 118, decimal 95. Salvador, boa noite. Gol 1228. Está na final da zero de debate trabalho. Para o nível 350. Via para o 350, Rio 5975. Graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no zero. Europa 08-4. Europa 08-4. Call receive center, frequency 126.85 is enable 125.45. 126.85, backup 12545, Europa 08-4, bye. Está se aproximando da Juliette, do Azul 462. Sai antes da Juliette, Azul 4062, portão previsto 03. Mantém antes da Juliette, 4062. Cinco 975, a possibilidade de voar direto para o TI, senhorita? 25975, mantém a via inicialmente, aguarde para o TI. Salvador, boa noite, gol 972, informação brava. Gol 972, a sua identificação da presente, vou ir na proa de Mari, para interceptar a chegada da Mari, ajusta no 014, desce para o nível de voo 050. Na proa de Mari, gol 972, desce para o 050. Hoje, realizado táxi à direita via Taxi Índia. No ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 4. Bacana no 4, 3, 5, 6, 0, 2, 2, 9, 5, 4, 9, 5, 6, 2. Azul 4062, ingresso no Juliette, portão 03. Juliette 03, Azul 4062. 170, autorizado a alinhar e manter, ficha no zero. Confirme. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero, gol no 170. Alô, Salvador, boa noite, é o voo 4959. 4959, boa noite, prossiga. O voo 4959, solicitou o IEL, nível 1, no 4-0. Azul 4959, autorizado Ilhéus, nível de voo no 40, decola da pista no 0 com curva direita na subida Coral, aciona o código 0263, controle 120, decimal 1. Vou coordenar com o centro Recife, apro direto de Abuco. 263, o controle 1208. Só confirmando, subida Coral. Gente, isso aí, subida Coral. Correto, 4959 da Azul, chama pronto, puxa o acionamento. Gol Salvador, gol no 228, boa noite, liberando na ponte. Gol no 228, boa noite, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão número 4, gol no 228. Boa noite, Gono 098, observa a rolagem do Boeing da companhia após alinhar e manter pistão no zero. Na rolagem do Boeing, voa em Abuco, da presente. Muito obrigado, presente Abuco, Rio. Zero, decolo 14, controle Salvador, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Salvador, boa noite, gol 1170. Gol 1170, contato radar na decolagem, suba via Pulca para o nível 370. Via Pulca para o nível 370, 1170. E o 5975 chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Rio 5975, 12685, alterna 2545, Rio. Salvador, boa noite, Azul 2782, informação Bravo, pro 080, 070. 2782, acione identificação. Mantenha o vetor na proa 070, limite a 080 de Simbra, reposte visagem de Simbra. Fortaleza, 2772. Voo no 972, programa sua navegação para Após-Mar e volte a Ravita 366. Gente, Após-Mar vai voar em som 366, gol 1972. Para descida azul 2782. O 2782 desce para o nível 060. Nessa nível 060, 2782. Essa pro aqui seria pro de dados, pode baixar? Negativo, mantenha o vetor para o sequenciamento azul 2782. 82, alguma velocidade específica na descida? 8, vento 130 graus com 08 nós, autorizado decolar, pistão no zero. Autorizado decolar, pistão no zero. 098, decolado 218, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, obrigado, uma boa noite, gol 1098. Controle Salvador, boa noite, gol 1098. Gol 1098, contato radar da decolagem, suba via Puca para o nível 370. Via Puca 370, gol 1098. No 972, desça para 2500 pés, ajuste 1014, está autorizado a RNAVE, reporte Realita 366. Gente, desce para 2500 pés, com 1014, reportaremos o 366, 1972. Proa magnética 082 de Simbra, cruzando essa proa azul 2482, 7 aqui. O 2782, prossiga descida para 4000 pés, ajuste no 014, mantenha-se na proa, aguarde para volta a vista 368. Seu novo limite é a radial 280. 280, sim. No 1170, chame Recife na frequência 1-2685, secundária 1-2545. 2685, 2545, boa. Azul 2782, 32 milhas oeste Salvador, reassuma a navegação na próxima vista 368, desce para 4000 pés, ajuste no 014, inicie redução de velocidade para 2109. Redução 2109, a serra de 368, 4000 pés, 1014. Bono 098, chame Recife, na frequência 1-2685, secundário 1-2545. 3685, 2545, Bono. Como que irá seguir tráfego 1 hora, 10 milhas, a 1 milha do Cerveta 366, com ground de 200 nós e reduzindo, cruzando 3.500 pés. É um Boeing 737. 7, tráfego de pés azul 27, 82. Vai passando Serra Vitor 366, interceptando a final da 1-0. Bono 972, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, gol 1972. Gol 972, reporte Serra Vitor 372, com trem checado, altímetro no 0, no 4. Gente, reporte aí. Serra Vitor 368, está autorizado completar o RNAV. 27, é 2. O 2782 complete a redução de velocidade para a aproximação final e reporte a vista 366. Batalha, o 2782 está reduzindo a velocidade. Passando 372 com baixo travado, gol 1972. 972, altímetro no 0 no 4, vento 130 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso, pista 190, gol 1972. Azul 4959, autorizado, puxa, uma táxi. Autorizado, chamada para táxi 4959. Então, portaria 2228, boa noite, prefira. Charlie confere, passarei 2228, autorizado, Salvador, oficial da conquista, nível 1180, decolando da pista no zero na saída Árvore 1. Após Alefa, voa o piloto e segue direto para a área da conquista. Aciona 5120 e controle 120.8. 895. 1895, boa noite. Desejo está confirmando, é Árvore 1 e após a palavra em primeira curva direita. Salvador Azul 2782, boa noite. Norte Azul 2782, altímetro 10 no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Azul 2014, Azul 2782. Solos 29 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. 219, obrigado. Gol no 972, boa noite, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, quem está no 0, gol 972. Azul 4959 para o táxi 61 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Serra Brava, Serra Vita. Azul 959, autorizado em táxi, dando passagem em aeronave da Gol à direita, após o prossegue parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 10 no 4. Sente após a aeronave da Gol, Azul 4959, torre 118.95. Dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois,